hoje é com você que eu quero estar. Não importa o que aconteça, pra sempre eu vou te amar. Você é tudo pra mim e não sei o que fazer. E eu te amo pra sempre e hoje é com você. Eu pra estar com você, eu tive que enfrentar várias barreiras. Agora eu sei que nosso amor não é brincadeira. E eu sonhei com esse dia a vida inteira. Você será pra sempre a minha estrela, que brilha eternamente. Você jamais vai sair da minha mente. Você está sempre presente ao meu lado. Eu quero ser pra sempre o seu namorado. E com você quero viver cada passo da minha vida. Agora eu encontrei a saída da infelicidade. Vivendo com você eu vivo uma realidade. Você é minha cara a metade. Quero viver com você por toda a eternidade. E hoje é com você que eu quero estar. Não importa o que aconteça, pra sempre eu vou te amar. Você é tudo pra mim e não sei o que fazer. E eu te amo pra sempre e hoje é com você. E hoje é com você que eu quero estar. Não importa o que aconteça, pra sempre eu vou te amar. Você é tudo pra mim e não sei o que fazer. E eu te amo pra sempre e hoje é com você. Estando com você a minha vida mudou. E é tão lindo o nosso amor, que nasceu da mais pura verdade. Joguei todas as moedas nesse amor. O errado é quem não aposta, por isso nunca ganhou. Ganhei felicidade, seus abraços, seus beijos. Pra mim é só isso que eu preciso pra viver o amor perfeito. Me lembro do início quando tudo começou. Tudo era só tristeza, mas com você se transformou. Momentos de amor, a lágrima não caiu, ficou, se eternizou. E hoje é com você que eu quero estar. Não importa o que aconteça, pra sempre eu vou te amar. Você é tudo pra mim e não sei o que fazer. E eu te amo pra sempre e hoje é com você. E hoje é com você que eu quero estar. Não importa o que aconteça, pra sempre eu vou te amar. Você é tudo pra mim e não sei o que fazer. E eu te amo pra sempre e hoje é com você.